Diadema, curte rap, não enjoa. Dá licença. Vamos viajar, mano. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Eu quero ouvir. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. Aí, é de verdade, originalidade. Jesus Cristo, o número um da cidade. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. Tua favela então. É de verdade, originalidade. Jesus Cristo, o número um da cidade. Tá, só vou mandar porque eu já fumei uma. Não sou o D2, mas também tiro a minha onda e encanto. Quando eu subo no palco e canto, se fosse romântico teria mais calcinhas do que eu vando. Levando meu rap a todo lugar onde os loucos estiver. Talvez se eu fosse pop eu teria mais hits que o Zezé. Mas não, só sangue bom, aqui a pampa com os irmãos. Tipo Lino Cris e DJ Dri fazendo som de grão. E não pago pau pros trouxa que se acha o malandrão na banca. Tipo malandro acerola, aquele que vale por 20 laranjas. Tá ligado, Goetio? Não preciso nem dizer. Não sou mais nem menos que ninguém também, mas que se procede no rap no decorrer da vida. Do dia a dia, minha rima evita sai contra estresse e a fatiga. Na rua, no carro, no baile, você nunca estará só. Sorte o CD do SP pra tocar, que ele agrada até sua fã. Só não é aconselhável pra quem é cardíaco ou epilético, causando danos irreversíveis ao coração e ao... Remédio como dead, distribuo pra toda a cidade. Minha rima também é bombril, tem mil e uma espontâneo, tipo arrotar depois de bater um rango. Muitos pensaram que eu era porco, eu sou corintiano. Diferenças à parte aí, de treta eu tô legal. Não quero saber de ideia, conversinha, leve trai. Eu quero que tudo mais vá pro inferno. Já são tantas emoções, como bem disse Erasmo Roberto. Todo dia, pé na estrada e os manos SP foco lá do medo, hip hop, tamo chão. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. É de verdade, originalidade. Natanael Valêncio. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. Assim que é, mano. É de verdade, originalidade. Natanael Valêncio. Aê, mano. Se não ficar milionário, cê quer saber o quê? Fernando Henrique me chamou pra jantar, levei a Cuti. A sobremesa quem trouxe foi a dona Ruth. Confronto corpo a corpo, morto filho no aborto. Entre dentro, como fez o crack no centro. Se for começar pra entrar, então acendo o incenso. Tô sem senso, fazendo o improvável, nem penso. No seu rosto, interrogação, a lágrima toma um lenço gigante. Se você me ver voando, não se espante. Tem praga nessa plantação, eu sou fertilizante. Pra você e sua rima, tem tanto adrenar. Comprei nosso CD, em vez de cocaína. Aumento de temperatura em alto e bom som. Com mais desejo de matar do que Charles Bronson. Derrotei um pelotão de MC na minha rima. Depois grafitou meu nome na muralha da China. Matei Adolf Hitler e o exército dos alemão. Quebrei o braço do Sansão com um aperto de mão. Eu que quebrei o nariz da esfinge, pode crer fui eu. Entortei a torre de Pisa, explodiu o Coliseu. Na pirâmide do Egito, tava escrito desse play. E rap transformei, agora meu nome é. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. É o som, é de verdade, originalidade. Originalidade. Viaja nessa ideia se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. É de verdade, originalidade. Peraí. Um da cidade. Ha, todo o problema acabou. O vira-lata chegou. Gol é o cara do Ultraman. Sou mais Redman. Trombei a fogo aquela vaca dentro da piscina. Lembre que eu existo, então não brigue com sua mina. Que nem o Zé Bonitinho te dou um tostão da minha voz. Câmeras close, te ponho do avesso que nem o Chris Cross. Em fatos reais, o quê? É baseado. Agora é minha rima que mantém o corpo do Thaís tá deixado. Me dei a multa, se tenho culpa, mas não me insulta. Putos que nem você eu transformo. Luta, não fugiu da luta. Ultrapassa o David. Luta, tô na cama. Sutra, você fica na escuta. Teimoso que nem o Jumento. Um DJ vocal. Não passo vontade, eu tento. Estilo flash tal. Do gueto é crespo, não visto homens de preto. Treta não me meto, pois é sem saída o beco. Se duvidar, eu visto uma guila de feiticeira. O negritude manda no pedaço, eu mando na inteira. Sem estresse, tô viajando sem American Express. Não lembro quantas gramas, acho que eram 10. Agora é tarde pra querer ser aliado. Chega, porque eu sei o que vocês fizeram no verão. Viaja nessa ideia, se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. Quero ouvir. É de verdade, originalidade. Sua favela então. Viaja nessa ideia, se cê tem o dom. Muita treta quando você ouve o nosso som. É de verdade, originalidade. Jesus Cristo! Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Aê! Um, dois, três! Paz! Um, dois, três! Paz! Um, dois, três! Paz! Um, dois, três! Paz! Paz, rapaziada! Ah. Todo mundo fica com Deus, esse pecando saindo fora. Saindo fora, rapaziada, B do hip hop. Todo mundo na paz. Saindo fora, o lado B do hip hop. Saindo fora, o lado B do hip hop. Saindo fora, o lado B do hip hop. Saindo fora, o lado B do hip hop. Saindo fora, pode crer. O lado B do hip hop. Saindo fora. Para sim, sem treta. Saindo fora. Vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas pra vocês. Valeu.